Paulo, Salvador, confirmando, estou em 75, 20, 5, 2, 0, 2, 5, 1, para Puxa, Roger, Italy 408, clear to line up and take off runway 10, wind 030 degrees with 3 knots. Clear for takeoff, runway 10, Italy 408. Italy 408, airborne at 12, call departure 119 or decimal 35, have a good flight. 119 or 35, thank you, bye. Departure, good evening, Italy 408, 1700, climbing 310, book a departure. Good evening, Europa 408, will you contact Lab Level 310 on book a departure? Okay. 0 taxi, 9:30 a bordo, 3 horas. Vicente 9:30 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Índia Alfa. Pronto. Sun 3520, a linha decola da 10, vento 040 graus com 3 lances. Liga minha decola, 3520. Informa, galera, Itali 408. Stand by. Italy 408, flying heading Cachu via Charlie Alpha Juliet Uniform. Charlie Alpha Juliet Uniform. 5317 na remoto 1-2 para pushback acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Reportará para o táxi, 317. Sorry, but that's not on our route. We are going to Alfa Romeo Uniform and then Recife, 3408. Try to clearance by Recife, 3408. We have seen on the hook one Alfa Romeo Uniform at Alfa 3408. Italy 408, contact now Recife Center, frequency 125.45, is unable 126.85. 125.45 or 126.85, Recife 408, right? Right. Sun 3520, decolado 119, chama controle 119, sinal 35, bom gol. 1935, 3520, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, tá? Bom dia, Sun 3520. Bom dia, Sun 3520, contato radar, saída Puka, sua para nível 190. Puka 190. Montalitã 3520, você está pro lado de Puca? Prozado Puca, 3520. Obrigado. Tan 3663, identifique, desça para 2 mil pés, o aviso padrão, está autorizado a final de leste, informe no localizador. Autorizado, dono. E com 79 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna São Luís. Sete, nove a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Índia Alfa reportará pronto no ponto de espera, 317. Olha o 3520. Consigo, 3520. Pode voar, Aracaju da presença. Autorizado, pro lado de Aracaju. Pro Aracaju, está subindo nível 170. Voa para 1970, com final da 3520, autorizado. Autorizado, 70, final da 3520. 5317, a linha decola da 10, vento 020 graus com 3 nós. A linha decola da 10. Zero, chama agora Recife, 125455 e alterna 126 85. 452685, 3520. 5317, decolado aos 25, chame controle 1 na decimal 35, bom voo. 35, até amanhã, senhor, obrigado. Bom dia, 5317, decolou, não se escuta. Bom dia, 5317, contato radar, saída Momo, suba para o 380. Momo 380, 5317. Tráfego à sua direita, descendo para 2.000 pés, e 2.320. Positivo, tá com o mesmo ticket aqui, confere. boa noite, boa noite, no meio, informação do Charlie. Boa noite, no meio, desse dia, chegada Mari para 2 no pé, ajuste de última, entrou no 0, no 3, ponto final LS, isso aí. Dia, chegada Mari para 2 no pé, 2013, LS, boa noite, no meio. Gol 9075, acende a educação, chegada bom, fidesse, mantém a 4 mil pés ajustes, metro 1013. Cruza 1455317. Centro Recife, na frequência 12545, alterno 2085. Recife 2545, 2085, boa, até amanhã. Localizador e visual da 3663. Gente, compra sinal, chame 2, tem 18 metros. Muito obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, Altan 3663, estabilizado no lista 1-0. Altan 3663, boa noite, avistado, cheque o trem, o Kenegal no 0, 1 no 3, o vento 040 graus com 4 nós, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na pistão no 0, 3 de pouso baixado e travado, Altan 3663. Delta 3663, seu solo for 37, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para o